σε γενοτεραπεία, σε συμπιστώ σε γραμματά. Ασένω όλα καρσερίνα, βόλτα κόντρα τα κά. Κοντά εξέζω δίκου, happy November. Στη σεσουρά, ουγγινό στο γυμάς δύο πατρικά. Σαγκρά, σαγκρά, πράσα μου αμαγουρά. Προπορσιονάντου αβιδά στο σεκιμέντου αμπιστάτου. Ρουμάνου και δεζεζό, και μόρι του νουπά. Παίρνω τα φούγκα, τα RP, ατραβέσαμε φαρό φεσιάδου. Γιγό, GTI, που κοράσω μου ασελεράδο. Κοφήματο, φρικίσα του τόση, δύο μαζί cinco no soldado, passando de vítima, a célula cancerígena que ataca se putou, o mais íntimo de suas vítimas, veja as consequências dos atos do ateu, sinto a dor estabelecida no coração de quem perdeu, aí playboy, tira seu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor, e um oitão refrigerado com suas balas no tambor, pronto pra assassinar, sua felicidade, algema sua liberdade, e vou ela atrás de as grades, que eles nos processam, uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes, mas não paramos de levar informação pra vocês. E se foda quem enviou, meu rap é pra ficar alerta. Tô aqui vivão, playboy, tomar no cu, vê se me erra. Mais vivo do que nunca, eu vou permanecer rimando. Se essa porra tá errada, eu continuo contrariando. Se a minha liberdade hoje é questionada, é porque meu ponto de vista não é compatível com palhaçada. Já fico imaginando, no ato de revolta, nós invadindo a emissora. Cala a boca, boa, senão atiro na sua boca. Liga logo as câmeras, em ponto estratégico, fazendo a burguesa entrar em choque com a narrativa do inferno. Não tem morais, não tem reis, Matheus ou Lopes. Cem vezes eu tomo mais, tarja preta, prefiro matar vocês. Sonho com um dia melhor, cê fica alerta sem pó. Cê tem que na hora da salto matar a puta sem dó. AK-47, matraca nervosa, abrindo a cabeça de quem pensar que rap é moda. Precisou, só pliei o choro da tia que viu seu filho agonizando por causa de micharia, cuzão. Se for pra censurar, censura épica, amargo, prostituta mais bem pago. Que meado dos 90 se oferece aos convidados. Programa de estrela, não, de velha puta. Só lamento quem assaltou, não quer deixar com tiro na nuca. Veloz igual furacão aos quatro cantos do estado. Firmado na rocha do sentimento abstrato. Direcionar o sistema ao fim, é isso que eu quero. Sinta-me no seu subconsciente, eu sou o câncer estabelecido em seu cérebro. Vai algemar nossos pulsos, mas isso é um absurdo. Paz não existe nesse mundo. Não adianta fechar as portas, vamos deixar seu herdeiro de luto. Vai algemar nossos pulsos, mas isso é um absurdo. Paz não existe nesse mundo. Não adianta fechar as portas, vamos deixar seu herdeiro de luto. Aqui mais uma célula da organização. Os comparsas é a firma, invasor na contenção. Na quadrilha só montidão, aliança é de rua. Versus terrorista narrando a verdade crua. Liga lá os a favor, que hoje tem reunião. Lá no QG dos manos planejam as ação. E represália os que tentam calar a voz da verdade. Rajada de ideia, se torna impiedade. Em todas as cidades, várias células espalhadas. A febre se alastrou, invadiu todas as camadas. Os pobres, os ricos, os pretos, os brancos. O rap alagoano tá presente em qualquer canto. Na cela dos presídios, em todos os barracos. No carro dos playboys, no CD preto chegado. Tomando de assalto, só os a favor na cena. Só vem quem tem negócio, só entra quem tem esquema. Os compassos, que a gatona embaixada bagulhou. Unido pelo rap contra os conspirador. Fantasma já falou, é muita treta em Maceió. O clima tá sinistro e eu nem sei qual é o pior. Se é ficar em casa, trancado, refém do medo. Ou é cair pra pista, partir pro arrebento. Entre choro e lamentos, caravana que prossegue. Desafiando a monarquia, defendendo a plebe. Guerreiro e não rebelde, só os gladiador. Se a fita é de mil grau, é porque Deus a favor. Por amor, só quem é vai entender nossa mensagem. Sistema, se prepare, que aqui é sem massagem. Guerreiro de verdade, não treme na batalha. Não baixa a cabeça pro puto e nem é fã de canalha. Sem falha, só certo pelo certo na humildade. O clã já tá formado e o lema é lealdade. Vai algemar nossos pulsos, mas isso é um absurdo. Paz não existe nesse mundo. Não adianta fechar as portas, vamos deixar seu herdeiro de luto. Vai algemar nossos pulsos, mas isso é um absurdo. Paz não existe nesse mundo. Não adianta fechar as portas, vamos deixar seu herdeiro de luto. Perigoso amado, eu só tenho alguns segundos. Vida, sociedade, só a escória do mundo. Me acaba te riscando da lista. Vai chorar, vai tremer, vai tremer com paixão. Ladrão é só ódio, não tem amor no coração. Vocês criaram isso e nós aperfeiçoamos. Pode prender, pode matar, mas o crime tá aumentando. Sofrimento ensinou que pra nós é tudo ou nada. E que conforto só vem com uma arma engatilhada. Hoje pede paz, tarde demais pra vocês. Certamente pagarão pelo tudo que fez. Vou transformar sua vida em um verdadeiro inferno. Vou provar que quem manda é um poder paralelo. A revolta transforma o homem em um monstro, invadindo o asfalto, indo direto pro confronto, dando tiro em quem entra no caminho. São várias partições, eles nunca estão sozinhos. Conseguidores de milagre, lutando por outra causa. Que se for preciso, com a vida eles pagam. Desafiam a polícia, o poder, o Estado. Outro lado da moeda tá o crime organizado, fazendo mal, seu principal aliado, se tornando pro sistema e doença incurável. Vai, algema nossos pulsos, mas isso é um absurdo. Paz não existe nesse mundo. Não adianta fechar as portas, vamos deixar seu herdeiro de luto. Vai, algema nossos pulsos, mas isso é um absurdo. Paz não existe nesse mundo. Não adianta fechar as portas, vamos deixar seu herdeiro de luto. Engatilha, acabou que tenta suicídio. Que atacamos verbalmente através de tímpanos. Que muda todo o seu cenário psicológico. Que falava que os pretos insano e retrógrados. Agora chora, clama, vimos pro aqui voltou. Lembra lá daquele som, satisfação negou. Agora brinda com um pouco mais de crueldade. Pra falar que PXD velho é sem massagem. O início foi o fim, tamo aqui e tal. Se os currículos, pensamentos são criminal. Pra você ver e se ligar. Guitauros em Marcel, bota mais C4 em Bagdá. Não é Caimã, muito pouco Misterdã. É pique Robin Hood, instinto de Talibã. Porque se não for o rap, é uma mais de um crime. Tirando a mãe do corre e levando os Nike da vitrine. Desacredita, um drink para a trilha. Que agora nós voltamos e é célula cancerígena. Censurar, processar, tenta sorte. Não se para de tsunami, tipo Kalashnikov. Vai, algema nossos pulsos, mas isso é um absurdo. Paz não existe nesse mundo. Não adianta fechar as portas, vamos deixar seu herdeiro de luto. Vai, algema nossos pulsos, mas isso é um absurdo. Paz não existe nesse mundo. Não adianta fechar as portas, vamos deixar seu herdeiro de luto.